Olá, olá. Esse programa aqui vai ser sobre músicas prediletas aqui da casa. Não é à toa que o nome do programa é Prediletas da Casa. Que geralmente vão ser descobertas da semana, assim. Esse programa vai ser semanal, né? Uma hora por semana. E eu não estipulei ainda o horário certo desse programa, mas vai estar rodando. Esse programa vai estar trafegando na programação da rádio, talvez diariamente, até eu poder preencher a rádio com mais programas de outros colaboradores, né? Programas ao vivo ou não, mas programa, porque ou não, porque tem pessoas de outro planeta, né, fazendo programa também, não só daqui de Franca. E daí tem que ser online, tem que ser, tipo, previamente gravado ou gravado na hora via Skype, mas eu acho que não, acho que vai ser editado mesmo, né? E esse programa Prediletos da Casa, como eu já disse, são as descobertas oriundas dessas garimpadas eternas. Tipo, eu tenho baixado bastante material, bastante conteúdo, discos e discos e discos, ouvindo esses discos, avaliando esses discos e colocando aqui na programação da rádio, selecionando bem, né? E justamente para isso, para deixar essa característica de coisas exclusivas e inéditas, né? Por exemplo, hoje, que é dia 28, já, né, quarta-feira, 28 de setembro de 2016. O que eu ia falar? Ah, sim, que hoje a gente já tem quase 300 horas de música, né? Isso vai semanas, talvez, né, de música. E aumentando diariamente, né? E a proposta é que essa rádio não repita músicas, né? Porém, esses programas vão repetir, mas as músicas que vão tocar nos intervalos entre um programa e outro sempre serão músicas inéditas. Eu não vou botar o nome das músicas aqui no script para aparecer no site, porque eu tenho medo de aquela coisa de direitos autorais, né, e eles quebrarem a rádio logo no começo. Isso eu não quero que aconteça. Mas eu fico aberto para se você, por exemplo, se interessar por alguma coisa que tocar aqui, você pode me pedir que eu te passo numa boa. Mas ali no site da rádio também, no Facebook da rádio, eu sempre vou estar postando, assim, coisas relacionadas à rádio e tudo mais. A gente vai ter uma interação legal. Trust me. Então, entre esses 10 colaboradores que a gente já tem pra semana, a gente vai ter programa de metal, a gente vai ter programa de religião, né, sobre a história da religião, eu acho. Programas sobre rock and roll, né, e programas sobre música brasileira e tudo mais. Tudo isso espalhado aqui no meio da programação da rádio. E então, esse programa Prediletas da Casa, que é esse programa desse que vos fala, né, de hoje, vai estar muito especial, porque também é o primeiro, né, o programa piloto, primeiro programa da rádio, inclusive, né. E eu descobri umas coisas muito, umas pérolas, assim, ultimamente, nesses desbravamentos afora, né. E a gente começa o programa com Eu não sei pronunciar isso, porque é japonês, né? Tá inclusive em caracteres japoneses, né? Mas eu acho que é Sakana, né? Não sei o que, não sei o que. E o nome da música é Katapira no Hana. É um disco que eu descobri por acaso num blog desses que tem aí na internet, né? Eu baixei o disco, gostei muito. E enfim, sem muita falação, vamos de som, né? Vamos começar o programa com chave de ouro. Esses jargões de rádio são deliciosos, né? Vai dizer. enquanto coloco aqui, enquanto a música começa, eu vou falando, porque ela começa baixinho e vai aumentando. A gente tentou fazer um programa piloto aqui antes com a Laura, mas não rolou muito bem porque o microfone tava meio desregulado, mas agora vai ser definitivo aqui. E vamos de som, espero que vocês gostem. Sacana, taca a cara no muro, não sei o que lá. A gente já volta. Legal. Eu ainda não preparei uma música de fundo aqui, enquanto eu falo, que poderia ir entre uma música e outra e tudo mais durante a locução em si. Mas enquanto eu toco outra música aqui, eu prometo que eu vou procurar alguma pra já deixar definitivo mesmo, né? Padronizar a partir daí. E vocês viram que legal, né? É uma música muito, muito bonitinha até, muito, muito louca, né? E tem uma sofisticação melódica, é muito bonita, é muito, muito sofisticada até. Uma baita música, uma música boa. E a próxima música que eu preparei aqui, no nosso repertóriozinho do programa, é uma música de um grupo de malucões alemães chamado Lustig Mutanten. Não sei como é que pronuncia isso, não sei se é assim mesmo. E a música se chama La Vie, né? É de um single deles chamado Unpop, que na verdade é um EP, aliás, não é um single não, é um EP chamado Unpop. E eu me apaixonei a primeira vez que eu ouvi, há uns anos atrás, assim, quando eu tinha um outro programa de rádio, só que era um programa de rádio mesmo, né? Tipo, ondas, frequências de ondas FM, assim. E era semanal também, e nesse programa também fazia a mesma coisa, buscava. Enfim, não vamos falar desse programa, mas sim desse. E tá, eu ouvi esse disco e gostei muito, mas eu não sei defini-lo, né? Não sei classificá-lo, é inclassificável, né? Cada música é de um jeito. Eu adoro quando é assim, né? Me lembro muito Residents, que é uma banda... Eu vou falar muito de Residents ainda nessa rádio. Um grupo que tem mais de 100 discos já, estão aí desde o fim da década de 60. E anônimos, e inclusive tocaram aqui no Brasil, eu fui lá ver eles de pertinho, assim. eu filmei, gravei, eu posso inclusive botar o áudio aqui um dia, um especialzinho. Vai ter especiaizinhos de Residents, com certeza. Então, vamos de som. Lustig Mutanten com La Vie. Espero que vocês gostem. E daqui a pouco a gente volta. E pra variar, eu não procurei ainda a música de fundo, porque essa música é muito rapidinha, não ia dar tempo de colocar outra música que eu não sabia até então qual era. E catei agora, e a próxima é de Anton Bruckner, chamada Die Welt. É curiosa essa próxima música, porque... Peraí. Porque ela é toda... Como é que eu posso dizer? Excêntrica, né? Com um vocal numa frequência, num pitch de frequências lá em cima, assim. E ela é toda estruturadinha e deu muito trabalho pra fazer. E é uma música curiosa e com uma sonoridade bem bem excêntrica mesmo. E eu não sei que língua é essa, deve ser austríaco, não sei, enfim. E essa aqui já tem uns 5 minutos, eu acho, 3 minutos e 42, já dá tempo de eu buscar uma música pra deixar definitiva aqui no fundo enquanto eu falo, né? É porque é difícil escolher, né, pra deixar já assim direto. Não, senão eu posso ir mudando aos poucos, enfim. Então, de Lucidez de Mutante, a gente vai pra Anton Bruggen com a faixa de Welt. E a gente já volta aí, não saia daí. Was ist die Welt und ihr berühmtes Glänzen? Was ist die Welt und ihre ganze Pracht? Ein schöner Schein in kurz gefassten Grenzen. Ein schneller Blitz bei schwarz bewölkter Nacht. Ein buntes Feld, da Kummer, Disteln, grüne Rollenbohnen. Paroliorität, nach ist mein Spitale steckt. Ein schön Spital, also voller Krankheit steckt. Ein Sklavenhaus, dem alle Menschen dienen, ihm ein faules Grab. Grab so alabaster deckt, bla bla bla, Mister deckt, bla bla bla bla bla. So remila rin, da ist wegen Gorilla kun. Was ist der Gallerund, darauf der Mensch, wir Menschen bauen. Und was das Fleisch vom Arm, was das Fleisch für einen komm, Seele, komm und lerne weiter schauen. Als sich erstreckt der Zirkel dieser Welt. Streich ab von ihr, du Lieben, denselben kurzes Prangen. Prangen, pararangen. Bald ihre Lust für eine Schmörere-Lere-Last. So wirst du leicht in diesen Park fortgelangen, da Ewigkeit und Schönheit sich umfahren. Mein Büchlein flieh, sagt mein Büchlein so wieder. Aha, das ist so. E olha só, bom, então a gente ouviu, cadê, me perdi aqui, um minutinho que eu vou achar a música. Achei, a gente ouviu Die Welt, de Anton Bruggen, né, e isso me lembrou muito os amigos poloneses do Paperboy, mas isso é outra história. E agora eu achei finalmente uma música perfeita para deixar de fundo enquanto eu falo aqui, né? E vou aproveitar e deixá-la na íntegra aqui para tocar inteirinha para vocês ouvirem. E usar ela, vou tipo utilizá-la como fundo de locuções assim. Não, talvez não só para esse programa, mas para outros programas também, porque ela é muito boa e ela é muito propícia para isso. É uma música chamada Mountain Goat, de Amorphous Androgynous. Eu não sei, eu não tenho muita informação do que seja isso. Inclusive, aliás, inclusive não. Eu só achei aqui no meio, tá aqui no meio, e achei que ela é bem digna de fundo, de locução, e tá aqui. Então vamos ouvir do começo, né? Eu vou voltar ela aqui no começo. E ela é bem reflexiva e muito bonita. Espero que todos gostem. Que corte feio esse, né? Enfim. Vou até botar uma vinhetinha aqui por cima pra camuflar um pouco esse corte ridículo que eu dei aqui, me desculpem aí. É falta de experiência agora que a gente tá começando a se familiarizar direitinho com isso aqui, né? Mas vamos de som. Radinho, uma odisseia musical. Thank you. Estamos de volta com Prediletas da Casa. Então a gente ouviu Amorphous Androgynous com Mountain Goat, que é a música que eu vou deixar de fundo aqui. Vocês vão se familiarizar muito com ela também, né? E essa música inclusive é de um disco chamado Tales of Ephedrina, né? Acho que é o máximo de informação que eu posso dar sobre isso que tocou aqui agora. E eu tava olhando aqui e lembrei de David Byrne, né, que é um predileto da casa aqui também. E a gente vai aproveitar e ouvir uma faixa dele chamada Dura Europus, tá? Que é do disco The Forest, de 1991. Uma música muito boa, muito power, né? É David Byrne, outro grande artista inventivo que é um baita produtor, né? Todo mundo conhece David Byrne, acho que não preciso dizer mais. Eu não gosto de dizer que ele, digamos que tirou o Tom Zé do ostracismo, porque não foi só isso, né? Mas é claro que ele merece todos os créditos por isso. E, enfim, vamos de som pra variar. David Byrne com Dura Europus. Ah, agora a passagem ficou boa, agora o corte ficou bom, né? Thank you. legal, legal. A gente foi de David Byrne com a faixa Dura Europus. Muito boa, por sinal, né? E agora, o que que a gente pode ouvir aqui? Tá meio em cima da hora aqui, mas tá rolando. Tá rolando, tá rolando, tá rolando. Lembrando que essas faixas são... Ah não, tô procurando no lugar errado. Meu Deus. Isso acontece, gente. De iniciante. E... A gente pode ouvir, por exemplo, uma música mais agitadinha agora pra todo mundo dançar, né? Mesmo que mentalmente. Já dançaram mentalmente? Sabe como é dançar mentalmente? É muito simples. Basta pensar em coisas diferentes, a maior quantidade de coisas diferentes ao mesmo tempo. Isso é uma dança, né? Uma dança mental. Ou coisas do tipo. Tá. A música que a gente vai ouvir agora é uma descoberta recente também. E eu tô falando aqui desse jeito porque eu tô procurando. Eu perdi ela aqui no meio dessa multidão de músicas aqui. Vocês não fazem ideia. Ah, achei. É uma música chamada Space Woman. Tá aqui. Que é de Herman's Rocket, né? E pera aí um pouquinho que eu já falo o ano pra vocês e o disco. O ano não tem indicação do ano aqui, o álbum é um single, na verdade. É um single, é o Space Woman mesmo, de Herman's Rocket. É uma música muito vibrante, como já disseram, e enérgica aí pra cima, e eu acho que merece. Cabe aqui. Eu perdi ela de vista de novo, vocês me perdoem. Isso não vai acontecer. Foi uma decisão precipitada de última hora montar esse programa assim. E... meu Deus, cadê? Eu vou ter que dar um search aqui, não vai ter outro jeito. Vai ser a maneira mais prática e mais rápida de eu fazer isso agora. Space Woman. Achei. É, então eu já falei muito, vamos de música, não é verdade? E daqui a pouco a gente volta, não sai daí. I see what I'm at. legal, né? A gente acabou de ouvir... Cadê? Space Woman, claro, com Herman's Rocket. Boa pra dançar, né? Mentalmente. Se você estava ouvindo o programa minutos atrás, você sabe, né? Você sabe como faz para dançar mentalmente, porque eu expliquei detalhadamente, minuciosamente. E se não estava ouvindo, fica curioso, curiosa. Mas vai ter reprises, reprises, reprises. Esse programa, é bom salientar que esses programas com locução e tudo, vão estar trafegando na programação da rádio diariamente, assim, em horários aleatórios. É claro que vai ter os horários específicos de cada programa. Vamos supor, o Soia mesmo vai ter um programa toda segunda-feira às 8 horas da noite. O Perdido vai ter um programa toda quarta-feira às 11 horas da noite, né? Que vai ser que esses programas vão ao vivo, mas vão ser todos gravados e vão ficar jogados aqui no meio da programação da rádio, tá? Então, se você perdeu a dica de dançar mentalmente, você pode ouvir nas reprises que forem rolar aleatoriamente na rádio. Para isso você tem que estar ligadinho na rádio. E o site da rádio, pra quem não sabe, é facebook.com/radinho. Radinho escreve igual Todinho, só que com Rá no começo, né? Dois Ds, um Y, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, bom, dando continuidade aqui, a gente ainda tem uns 15 minutos aqui de programa. Agora a gente vai ouvir... Eu perdi de novo aqui, fui botar a música de fundo aqui pra narração, pra locução, e perdi de vista o que eu ia botar aqui de novo. Mas... músicas avulsas... Ah, tá, achei. Achei, mas perdi de novo. Não, tá fácil, gente, calma. Vocês estão nervosos. E eu tô meio tímido ainda. Mas é, começo, né? Depois vai soltando as frangas aos poucos, assim. Space Woman já foi. Não é verdade? Será que é isso? É isso. Tá. A gente vai ouvir então agora a música Aman, de Ariel Kalma. É de um disco chamado Noises, que é de 1977. Isso aqui eu descobri recentemente também. E essa faixa se destacou bem no disco, sim. Eu até separei ela aqui para as prediletas da casa. E é um disco experimental, assim, de art noise, né? Seja lá o que for isso. Hoje em dia, né? Apesar que é de 77, mas digo... Tá, não digo nada. E... é legal, eles trabalham muito com looping, né? Não só de looping mesmo, mas de eco, né? Trabalham muito com delays e variaçõezinhas, assim. Me lembra um pouco aquelas atmosferas de Steve Reich, ou Reich, que são repetições, assim, tem variaçõezinhas e... você nem percebe as mudanças e entra lá dentro, né, desse universo, dessa ambientação musical que o artista sugere, né? Então vamos de som? Aman com... aliás, Ariel Kalma com Aman. E daqui a pouco nós voltamos. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Radinho. Uma odisseia musical. Bom, gente, então foi isso. Eu vou fechando aqui esse programa, esse primeiro programa piloto, né? O Prediletas da Casa. E a gente vai fechar com uma música muito boa de Kronos Quartet, chamada István Márta Dum Asszály, né? E essa música eu descobri por acaso, eu tava aqui com a minha namorada e a gente tava ouvindo uma rádio chamada Earwaves, que é uma rádio especializada em música experimental também. É uma ramificação, na real, da Soma FM, né? Que é uma rádio tradicional zona também, já tem desde a década de 70. E daí eu achei, por acaso, essa música lá no meio e quis guardar essa música pra mim, porque eu achei muito, muito especial, de certa forma. Meio que nos aterrorizou de princípio, né? Porque foi um choque todo esse lamento que a música tem, né? É uma súplica, não sei como dizer isso. Mas depois a gente conseguiu... A gente aprendeu a apreciar essa música. E de fato é uma música muito bonita. E ela já tá rolando aqui de fundo. E vamos fechar com ela. Ela tem 11 minutos, já tocou um minuto. E eu vou voltar ela do começo, mas eu acho que não vai dar tempo de dar uma hora, né, de programa, então eu vou deixar rolando aqui. E muito obrigado pela paciência de vocês. E na próxima eu preparo umas coisas mais legais. E espero que vocês tenham gostado da proposta do programa. E vamos que vamos. Logo mais tem mais. Até. Yeah.